Escuras e frias, chorando com preces e gemidos em cruel agonia. Parece que estás sozinho, mas irmão, não é bem assim. O Senhor é contigo. E toda angústia vai chegar ao fim. Deus sabe o que estás passando, conhece tua dor. Deus sempre está contigo, Ele é teu Senhor. Em tua vida, irmã, Deus ouve os teus choros nas noites tão escuras e frias. Deus ouve. Chorando com preces e gemidos em cruel agonia. Estás sozinho, mas irmão, não é bem assim. O Senhor é contigo e toda angústia vai chegar ao fim. Deus sabe o que estás passando, conhece tua dor. Ele é teu Senhor. Deus muda a história do crente que na hora da angústia pediu solução. Deus tem muito para fazer em tua vida, irmã. Deus pode te exaltar sobre modo e ver o inimigo ser envergonhado, enfim. Deus muda a história do crente que na hora da angústia pediu solução. Deus tem muito para fazer em tua vida. Tua vida, irmão.